Rádio Baiana de Ilhéus. A melhor música, toda hora, todo dia. Isso aí é o Vilaço, na melhor no nosso primeiro amor. São exatamente 19 horas e 34 minutinhos e hoje ainda tem muita música, viu? Vamos agora de Tomate a cada segundo, música nova. Vale muito a pena vocês baixarem aí, viu, gente? Tomatão, parado! Estou deitado ao som da chuva. Lembranças me fazem perceber